Tardezinha! Bate na palma da mão! Quero ver! Por que você não larga de bobeira e vem me dar um beijo? Por que você não larga de bobeira e vem me dar um beijo? Se é isso que você mais quer, se é isso que a gente quer, se é isso que você mais quer, se é isso que a gente quer. Maravilha é poder te amar gostoso assim. Maravilha é poder ter você perto de mim. Se a distância só nos separou e o passado não foi tão ruim, nosso amor o destino selou. Vem pra mim, vem pra mim, vem! Veja minha botina, minha rotina, meu sossego, que eu tô querendo. Eu tô querendo. Veja minha boca, que eu tô querendo. Eu tô querendo. Que eu tô querendo. Eu tô querendo. Que eu tô querendo. Eu tô querendo. Que eu tô querendo. Que eu tô querendo. Que eu tô querendo. Quem tá feliz, levanta essa mão. Faz feliz, batendo na palma da mãe, cantando, é assim que eu fico feliz. Tive na galera, fiquei na espera, e aí foi só você me olhar, pra eu me apaixonar. Eu tô apaixonado, maluco, vidrado, preciso de um beijo seu, preciso sentir seu calor. Eu não serei o mesmo sem teu amor. Tive, vai! Tive na galera, fiquei na espera, e foi só você me olhar, me apaixonar. Eu tô apaixonado, preciso de um beijo seu, preciso sentir seu calor. Eu não serei o mesmo sem o teu amor. Me faz feliz! Me leva com você, me dá, me diz que eu sou seu bem querer, e o mundo vai nascer pra nós. Me faz feliz, me faz feliz.